Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar, vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Central do Sertanejo no seu rádio a partir de agora. Começando mais uma edição do Central do Sertanejo comigo, Silvio Ferraz. Hoje, quarta-feira, meiozinho de semana, 29 de janeiro do ano de 2014. Aonde você estiver, obrigado pelo carinho da sua audiência. É muito bom saber que você tá aí ligadinho, ligadinha na melhor programação do seu rádio, nessa rádio que é energia positiva na sua quarta-feira. Olha, para começar essa quarta-feira, já tem informações aí do Gustavo Lima e também da dupla Zezé de Camargo e Luciano. O programa Legendários, no sábado, teve a participação especial do cantor e compositor Gustavo Lima se apresentando ao vivo com sua banda ao lado da dupla Zezé de Camargo e Luciano, que também estava no palco com seus músicos. Dos seus grandes sucessos, o artista nascido em Presidente Olegário, Minas Gerais, cantou os seus hits românticos Fui Fiel e Diz Pra Mim e o seu hit dançante Doidaça. Um dos destaques foi o Desafio Legendário, no qual Gustavo Lima foi desafiado a cantar na íntegra uma música de Zezé de Camargo e Luciano e a dupla uma canção do sertanejo Gustavo Lima. Os três artistas também participaram do quadro Loba em Pele de Cordeiro, no qual eles precisam adivinhar qual das quatro modelos fantasiadas tem mais de 40 anos de idade. É você que não viu? Pode conferir aí no YouTube que tá rolando esse vídeo aí do Gustavo Lima e Zezé de Camargo e Luciano juntos no programa Legendários. Vamos curtir Zezé de Camargo e Luciano para abrir essa quarta-feira com chave de ouro, Teorias. Central do Sertanejo. Embora às vezes possa parecer estranho, a água de um rio enche um oceano. O peso de um sentimento é muito relativo. Como vou morrer de amor se é por você que eu vivo? Eu vivo a te amar. Sei que dois corpos não ocupam o mesmo espaço e nós dois somos um só dentro do mesmo abraço. Minha vida é um pedaço de você. Nem tudo nessa vida é sonho, uma teoria. As noites quentes e saudades podem ser mais frias que o vazio que você deixou dentro de mim. Nem sempre um adeus significa o final de tudo. Você continua viva dentro do meu mundo e eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui esperando, esperando você voltar pra mim. Te esperando. Eu vou ficar aqui te esperando, esperando.